Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Como conseguir um sorriso bonito? É o que vamos descobrir hoje no Seixal Saudável. Em estúdio temos connosco o presidente da Associação Portuguesa Promotora da Saúde e Higiene Oral, Otávio Rodrigues, que em resposta às questões de Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável, adianta como manter uma boa saúde oral. Costuma-se dizer que o sorriso é o nosso cartão de visita e, por isso, no programa de hoje, o Seixal Saudável decidiu convidar a Associação Portuguesa Promotora de Saúde e Higiene Oral para nos revelar o segredo para conseguir um sorriso bonito. Começaria por perguntar que doenças podem estragar um sorriso. As doenças que podem atingir a nossa cavidade oral e que pode estragar um sorriso, nós temos múltiplas doenças que podem afetar. Temos a cárie dentária, temos a gengivite, que não é uma doença, mas que pode levar a uma outra doença, que é a periodontite, e o cancro oral. E quais são os principais sintomas de alerta? Os principais sintomas da alerta da cárie dentária, nós temos uma alteração dos tecidos, ou seja, uma alteração da cor, temos uma cavitação, sensibilidade, dor, são os sinais de alerta. A gengivite, que não é uma doença, mas pode levar a uma outra doença, que é a periodontite, nós temos uma inflamação da gengiva, sangramento à escovagem. A periodontite já é uma fase mais avançada da gengivite, que leva a perda dos elementos de suporte do dente, ou seja, o osso, o ligamento periodontal, há uma recessão gengival e há mobilidade dentária. O cancro oral, os sinais de alerta, nós temos uma tumefação anormal na boca, temos uma ferida que não sara durante 2 a 3 semanas, é preocupante, deve ser visto, uma dor na língua permanente, são sinais que pode nos indicar uma situação de cancro oral. Quais é que são os fatores de risco associados a essas doenças? O fator de risco associado, por exemplo, à cárie dentária, tem a ver com a nossa nutrição, uma técnica anormal ou errada de escovagem, pode levar ao aparecimento da cárie dentária. No que diz respeito à gengivite e à periodontite, essencialmente é a técnica de escovagem que está subjacente a essas doenças. Ao cancro oral, os fatores principais é o tabaco e o álcool. O que deve ser feito para evitá-las? Para nós evitarmos a cárie dentária, devemos ter uma alimentação saudável, isento de ácidos e de açúcares, uma alimentação equilibrada, completa, diversificada. Adotarmos também uma boa higiene oral com uma técnica de escovagem correta dos dentes, o uso do fio dentário e uma visita regular ao dentista. O cancro oral, devemos evitar o tabaco, o álcool, e nós também devemos, quando escovamos os nossos dentes, observar se não há nenhuma alteração a nível da cavidade oral. A Associação Portuguesa Promotora de Saúde e Higiene Oral juntou-se recentemente à parceria do projeto Seixal Saudável. Que trabalho pretendem desenvolver no Seixal, portanto, ao nível da saúde oral dos nossos munícipes? Ora bem, nós neste momento estamos a implementar no Conselho do Seixal um projeto, que é o projeto Crescer com Saúde. É um projeto de intervenção comunitária. É um projeto que é dirigido às crianças e jovens do Conselho do Seixal, com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos. Este projeto tem 3 vertentes, uma vertente de prevenção, de promoção e de sensibilização e de tratamento. Temos vários parceiros, a Câmara Municipal do Seixal, a Direção-Geral de Saúde, o Instituto Superior de Ciências da Saúde, Egas Muniz, e outras entidades. Este projeto atua sobretudo na área da saúde oral e da nutrição, da obesidade. Pretendemos com este projeto criar um centro comunitário onde as crianças e jovens poderão beneficiar de tratamentos a nível da saúde oral e da obesidade. Essas crianças são referenciadas também pelas escolas, por outras instituições, e nós pretendemos dar uma resposta efetiva no âmbito do tratamento, forma a aumentar os indicadores de saúde nos jovens do concelho. E onde é que se vai localizar esse centro comunitário? E quando é que está prevista a abertura? A abertura está para breve. Não há uma data exata, porque nós neste momento estamos em fase de obra e, como todos nós sabemos, há variações, às vezes não há uma data, mas podemos apontar meados de fevereiro, e esse centro vai se localizar na Cruz de Pau, na rua 25 de Abril, número 36. Ah. E o centro está aberto a toda a população? O centro está aberto a toda a população. É assim, nós vamos criar grupos privilegiados. Vamos privilegiar as crianças e jovens e de maior vulnerabilidade, ou seja, aquelas que têm maiores dificuldades económicas, são aqueles que vão ser beneficiados numa primeira fase. Numa segunda fase, qualquer pessoa pode ter acesso a esse centro e aos tratamentos. Para promover a saúde oral entre as crianças e os jovens, o Seixal ganha então este mês um centro comunitário na Cruz de Pau. É com este projeto que terminamos o Seixal Saudável de hoje. Na próxima semana vamos descobrir como combater a depressão. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.